Se você não tem certeza de nada, se você não tem amigos também, se você não tem destino na estrada, se você não tem saúde também, se você não tem mais fé nessa vida, se você não vê ajuda em ninguém, Deus quebra as correntes e delas te solta, e crava teus fardos, também teus pecados, no lenho do Gólgota. Mas deixa Deus agir em tua vida, abre o teu coração, faz o que Deus te diz. Mas deixa Deus agir em tua vida, Deus entende você, então vem ser feliz. Se você não tem certeza de nada, se você não tem amigos também, se você não tem destino na estrada, se você não tem saúde também, se você não tem mais fé nessa vida, se você não vê ajuda em ninguém, Deus quebra as correntes e delas te solta, e crava teus fardos, também teus pecados, no lenho do Gólgota. Mas deixa Deus agir em tua vida, abre o teu coração, faz o que Deus te diz. Mas deixa Deus agir em tua vida, Deus entende você, então vem ser feliz. Ser feliz.